Babita, Babita, não, Babita, Babita, não, Babita, não, Babita, Babita, Babita, Babita, Babita, Babita, Babita, Babita, Babita, Babita, Babita, Babita, Babita, Babita, Babita, Babita, la visto Robista. Guapita eres. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.